gostei sempre de cantar, desde miúda. Cantei em diversas coisas, como agora, por exemplo, ando num orfeão, em vários grupos. Toco cavaquinho, que aprendi agora não há muito tempo. Mas o fado fica sempre, eu gosto muito. Como é que nasceu esse bichinho do fado? Foi um senhor que era viola, lá da minha zona, que andava sempre a acompanhar uns guitarristas e que disse: "Ah, a Isabel canta bem, canta muito bem as canções de Zeca Afonso, de sei lá, de tantos nomes, e de certeza canta bem o fado." Então foi por aí. Comecei a ensaiar a Lenda da Fonte, foi a primeira, mais um outro, parece que foi o Fado Marceneiro. E pronto, e ficou assim agora. Sempre que posso, a vida já me dá mais algumas oportunidades, porque há aquela idade em que nós temos muitos a fazer, não quer dizer que agora também não tenha, mas já é mais a ir cantar a centros de dia, a lar e pronto, assim outras coisas que costumo fazer com um grupinho.